Porque o Pedro não faz isso, mas eu tenho lá umas Tirar coisas o para tirar o ruído. ruído de fundo. Não estás que isso assim. Isso vai aguentar. Eu já estou a gravar. Eu vou começar. Já estás a gravar? Sim. Ok. Pelas perguntas que ia te fazer Tenho que ir lá com uma inicialmente. coisa que é cerveja Na mesa. Ou na o gorilho. mesa. Ah, ok. Tentar, tipo, não tem muito isso. Epá, no chão também é estranho. Sim. Podes ter sempre na mão, aí há de fazer menos barulho. Ok. Então, são esses Acho truques que que eu já dá preciso de nisso. aprender com o podcaster. Ah, não, isto não funciona. Eu Não não vou tenho usar o teu mais chapéu. Não, não cadernos. te preocupes, não te Eu preocupes. tenho a time out desse mês. O que é que Só. compro? É a mesa, é a semana. Sim, dessa semana. Se quiseres usar como base para copos. Não, obrigado. Estava a dizer que ia perguntar. Eu vou fazer as perguntas básicas primeiro. São coisas que eu tenho curiosidade mesmo genuína em saber Ok. se. Nunca digas sobre perguntas básicas, então. Diz que são coisas que tu tens curiosidade genuína. Ok, então. Não é mais, é mais giro ser uma coisa que tu queres mesmo saber, não é uma coisa que tu Sim, estás sim. a perguntar porque és obrigado a isso. Exatamente. Pois é, tens razão. Eu sou muito condescendente a Não dizer foi mal, isso. não, é exatamente. Desculpa, Eu estou a não fazer queria. esse podcast. Eu não sei nada Não, também. não, eu estou a fazer esse Ok. podcast exatamente por isso, porque cheguei à realização que eu não sei absolutamente nada e é falando Ninguém com sabe nada. pessoas como tu, Ninguém sabe nada. acho que estou mais perto da tua personagem do Falacidades Ok. como entrevistador do que contigo Somos todos. como pessoa. Somos todos. Mas o que é, queria saber o que é que. Não sei, tenho sempre aquela ideia na cabeça do Maron Sim. de não fazer nada e de decidir partir do podcast. Ou fazia coisas, Sim, ainda fazia exatamente. stand-up. Não. Mas chegou a um ponto que aquilo era literalmente o único, o último recurso Ah, sim. que ele tinha. Que estou a perguntar é o que é que te levou a trazer a fazer esse podcast? Pá, Não há uma percebes? história, mas tu Não super. há uma origin story, não. Sim. Pá, sei lá, chega um dia e. Há uma coisa que eu faço entrevistas profissionalmente há muitos 11 anos. anos, não é 11 anos. Já, sei lá, Diz eu lembro-me da alguns. primeira entrevista que eu fiz tipo ao vivo, deve ter sido em 2004, por isso é que eu digo 11 anos. Portanto, já fazia por e-mail, essas coisas todas. E quando tu fazes entrevista, nessa altura não, porque eu escrevia para a internet e disse, não há limites de espaço, mas quando tu fazes entrevistas para algum sítio, tu tens de cortar para algum sítio escrito, tens de cortar muita coisa e há muita coisa que fica de fora e tens de estar a editar. E é uma chatice e isto obviamente se a entrevista correr bem, porque se correr mal é ótimo ter de cortar e somos depois um bocadinho, não há problema nenhum. Mas e especificamente o primeiro episódio do Sam the Kid, eu já tinha falado mil vezes com ele, não vezes, tinha entrevistado três ou quatro vezes, algumas dentro da Orelha Negra, outras sozinho ou com outras pessoas por causa de concertos que ele ia dar assim. E houve sempre tanta coisa que ficou de fora. E achei que era fixe ter isso. Paralelamente a isso, eu gosto muito de podcast. Já conhecias a maioria dos convidados de Sim. antes, tirando de Capicua e o realizador inglês que não O sei Ed como. Stillman, sim. Sim. Foram as duas únicas pessoas, sim, que eu Os outros já. conheço. E mesmo a Capicu, eu já tinha falado com ela ao telefone. Tinha entrevistado pelo Sim. telefone e cortado E as coisas algo. também. Não sei porque eu pensei nisso. Algum motivo pelo Sam daqui ter sido o primeiro convidado Porque eu adoro falar com ele, Ah, sempre ok. adorei, Sim. há anos e anos E acho que marcou bastante a e imagem do que seria. anos. Anos e anos, sei lá, acho que falei com ele a primeira vez, tipo, ao telefone, há 7 anos ou assim, coisa do género. E sempre, gosto sempre de falar com ele, é fixe. E suponho que o episódio do Sam daqui depois marcou mais ou menos o que é o podcast daqui para tipo Talvez, o name dropping, sim. não sei como é que chamas ou as referências. Aquilo não é pensado, eu sou Sim, assim. pois era. Eu não fiz eu não tive a traçar um plano. Eu sou assim, eu falo assim. Sim. Não sei se ser de outra maneira, isso é uma coisa má às vezes. Pois, qual é. Se outra coisa que queria te perguntar, qual é a tua preocupação, tipo, quando vais fazer um podcast, qual é a tua maior preocupação sobre o produto final daquilo? E acontece muitas vezes quando eu faço outras entrevistas também, e não fazer as perguntas óbvias e básicas do costume. Acontece sim. muito, porque uma pessoa está a falar com outra e quer, sei lá, a conversa está a morrer, ou tipo, e tu dizes uma coisa estúpida, de repente, isso acontece bastantes vezes. Mas a minha preocupação, tento não ficar muito chateado quando isso acontece, porque gosto de ter, tipo, uma... alguma coisa que seja só... que só pudesse acontecer na minha interação com aquela pessoa. Sim, sim. Se isso acontecer uma vez por episódio, já é fixe. Sim. Eu ter uma interação com aquela pessoa com quem eu estou a falar, que não... que só pudesse acontecer estando eu a falar com essa pessoa. Não sei se... Sim, percebi-te. Tipo, falaste há bocado do Whit Stillman e o Whit Stillman teve muitas respostas que eu já o tinha ouvido dar a outras perguntas diferentes das que eu tinha feito e que eu o ouvi dizer no dia a seguir, quando ele fez uma entrevista no In Lisboa ao vivo com um crítico inglês que é o Neil Young. Sim. Ele respondeu da mesma maneira como respondeu a mim a perguntas diferentes daquelas que eu fiz. Foi uma coisa que aconteceu também há uns anos, quando eu entrevistei o Jedi Patel pelo telefone. Sim, sim. Que ele estava mais preocupado em responder a resposta chapa 3 e do que ouvir o que eu tinha para perguntar. E pronto, aí... Mas sinto que há partes do Whit Stillman em que consegui ter uma interação com ele a falar das coisas que não... Acho que ele queria dizer, aquelas pessoas têm um discurso preparado e tal. Sim, depois há uma parte que vocês falam sobre a tradução de títulos. Sim. Acho que não, sem isso, como que seja só uma interação, quer dizer, também... Também falei com a tradução de títulos com o Jalé Patel. Sim, sim. Porque ah, ok. Ele é aí tu tens um artigo no... Split Side. Exatamente, sim. Sobre as traduções dos filmes. Foste do... mesmo... Cheguei ao ponto do clube de fãs do Jazz City. Okay, e tu fez aquele sim, blog da SAP sobre barbas. Não devias fazer nada disso. E tu fez, repara, é porque, nem sequer eu me lembro de nada disso. É porque se continuar a fazer digging, depois ia adiar isso para daqui a um mês e só quando isso soubesse. Não precisas de saber tudo sobre a pessoa com quem estás a falar. Exato, era isso que o quão bem preparado vais, tipo, uma entrevista. Depende. Tipo, eu gosto de uma coisa, que é as pessoas... Agora estou a parecer uma pessoa que sabe o que é que está a dizer. Tu vais com um podcast. Isto é muito estranho. Eu gosto de entrevistas em que a pessoa pode não saber o trabalho. De que é que está a falar ou do trabalho dessa pessoa, mas tem genuína curiosidade e admite sim. que não sabe. E isso para mim é fixe. Eu acho que é um meio termo entre as coisas. Como tu disseste há bocado, a maior parte das pessoas com quem eu falo eu conheço hoje. Sim, sim. Portanto, aí já tenho alguma facilidade. Mas vou sempre, sei lá, ver entrevistas antigas delas, ou coisas que fizeram, a última coisa que fizeram, etc. Coisas normais de preparação, que muitas vezes não são feitas em Portugal. Em Portugal e em muitos outros sítios. Sim, sim. Já fui a Press Jacket em Londres, em que... Pá, sempre... Aquilo é um dia inteiro de entrevistas num hotel, e há uma mesa redonda com os jornalistas... vamos rodando as pessoas do elenco do filme ou da série, ou os criadores do filme ou da série. Só fui a duas na vida, mas deu para ver como é que ele funciona. E as pessoas, há muitas delas que foram muito pouco preparadas, que não sabem sequer quem... Nunca, não viram o filme, não viram a série, não sabem nada sobre aquelas pessoas. Fazem as perguntas mais básicas e banais. Sim. Depois há também outra pessoa, e eu acho que das duas vezes foi uma pessoa... do México, um jornalista mexicano, não sei porquê, ficou calado o dia todo. Pagaram uma viagem até Londres, do México até Londres. Eu acho que foi do México, para ficar calado o dia todo e aproveitar as perguntas que as outras pessoas fizeram. Tu... E isso acontece muito e é o que eu não quero fazer. Obviamente, muitas vezes eu caio nisso, de fazer as mesmas perguntas às pessoas. Sim, sim, mas eu suponho que o processo disso é, ok, já, como já entrevistaste essas pessoas, ok, já tirei as perguntas, nem sequer era isso, é okay, tipo, okay. Eu conhecer mais ou menos a pessoa sim, sim. e a obra dela e ter uma noção de quem é aquela pessoa. Ok, ok. E estavas a falar de que gostavas muito de podcasts, tens no teu blog uma série de... podcast já, tipo, Bullseye. Não é atualizado há anos. Era isso que eu te ia perguntar. Alguma não coisa, é atualizado há anos. O blog não é atualizado há anos. Ou alguns podcasts fixos que tu gostes agora, tirando Comedy Bang Bang. Tantos. Três. O que é que eu estava a ouvir há bocado? Eu estava a ouvir um episódio incrível do Bullseye, por acaso, com o Keegan Michael Key e com o Titus Burgess. Eu um bocado estava a ouvir o Best Show. Sei lá. Semana passada, o podcast da Aisha Tyler é o da fixe, que é o Girl on Guy. Sabes quem é a Aisha Tyler? A Aisha Tyler faz stand-up, apresenta o... No All The View, se no All The View é tipo The Talk, que é uma cena de conversa sobre a atualidade, meio cor-de-rosa. E ela faz uma das vozes, faz a voz da Lana no Archer. Sim, sim. Sabes? Não sei se é o que é que ela. Okay. Ela é absolutamente hilariante e incrível, e as conversas dela são mesmo fantásticas, eu gosto mesmo muito dela. Sei lá, Fresh Air, Terry Gross. Sim, sim. The Treatment, Elvis Mitchell, The Champs, o Moshe Kasher e o Neil Brennan. O The Champs, tu refazes bastantes vezes no teu blog, ou pelo menos? Não é sempre, refiro tantas vezes. Aconteceu uma vez referir no Stand Aqui, e depois o Calaf referiu o The Champs quando eu falei com ele, mas talvez já tenha referido outras vezes. Quem te esqueces que eu anoto as referências em papel. Sim. Ou seja, eu sei de referências. E alguma coisa portuguesa. Não sei, no iTunes, todos os dias que eu vou lá, no novo e relevante, tem novos. Mas a descrição parece-me ser sempre a mesma coisa, que não é bem o que tu fazes. Tipo, eu falo sobre filmes, séries e música. Sim. E é essa a descrição. No... Mas isso já existiam antes. Existiam várias. Existiam uns fixos. Portugueses. Sim, fãs danados. E qual é que era o outro? Fãs danados era o porreiro. Eu lembro-me de gostar desse. Qual era o outro? Havia outros filmes também. Já não lembro do nome, mas também era fixe. Sei lá. Eu sou amigo também de algum tanto que fazem podcast em Portugal, o Pedro Paulos. Sim, sim, pois. Os costumes. Obrigado, que trata todos os meus episódios. E do Obrigado, Internet, do qual fui o primeiro convidado. Aliás, quando tu estavas no concerto do M, estávamos com o Chico, o Francisco Correia, o Smiley Face, e eu disse que ia ser o convidado do teu podcast. Ele disse, tu és o primeiro convidado de todos os podcasts. Do também, obrigado, então. Sim, sim. Pronto, sei lá, o António do Made of Things, o António Maria Correia, também é meu amigo há anos, sei lá. Mas acho que isso foi tipo mera coincidência, ou acho sentes-te minimamente responsabilizado? Eu não me sinto responsável por nada, não, estou bem. Há pessoas que já me disseram que se sentiram inspiradas. Sim, eu só comecei isso. Por mim, pronto. Quero que isso seja. Sim. Por causa do, do teu podcast. É estranho para mim pensar nisso, talvez, aceito, ok. Mas não, acho que é uma coincidência também. Muito aquilo é coincidência. Sim, sim. Agora, também queria falar sobre o Falacidades barra nome antigo. Já não sei qual era. Era outra coisa diferente. Não é, okay, não é um tipo. Houve um repensar daquilo. Ok, ok. Por isso é que mudou de nome, de conceito e de várias coisas. Não fazes há tipo 5 meses, acho eu. O último foi com o Matamba Jacu. Sim, sim. Sim. Há planos para. Eu gostava daquilo e até. Eu conheci-te primeiro, foi pesquisar literalmente pelo Quinto Paus e apareceu o teu vídeo no YouTube. Sim. Nós falamos disso no nosso podcast. Exatamente. Foi gravado aqui onde nós estamos agora. Essa parte, pelo menos, a outra foi naquela sala, depois tivemos de mudar de sítio, mas falámos disso, por acaso, aqui. Sim, mas sem dizer o que era, que é sempre giro. Mas eu estava a perguntar se não há planos para... Aquilo é uma coisa tão complicada, também é outra das razões como vou fazer um podcast. Porque é muito mais simples. O podcast depende só de mim, e naquilo tem de depender da disponibilidade do convidado, depois da disponibilidade das pessoas que filmam aquilo. Sim, sim. Que não têm grande disponibilidade e depois ainda tem de depender da disponibilidade do editor daquilo, que é bastante complicado. E... Mas nada contra eles, tipo. Sim, sim. Não, não, ok. Agradeço até o final da minha vida de trabalharem comigo naquilo. E é muito complicado de marcar aquilo. Tu tens. Tipo, eu suponho que. Foi mais ou menos a pergunta que fiz sobre o podcast, mas qual era a tua preocupação naquilo? Tinhas mais preocupação em, tipo... Aquilo, a minha ideia daquilo era gozar com as coisas de que eu não gosto em entrevistas, inclusivamente as coisas que eu faço mal em entrevistas. Sim, sim. Como eu estava a dizer, às vezes que eu caio nas coisas mais básicas e acho que às vezes sou muito insistente. Por acaso, acho que ainda não aconteceu assim tanto no podcast, tirando coisas aqui e ali. Sou muito insistente em certas coisas. Não sei, tipo, fazer uma pergunta que já devia estar. Não sei como é que vou explicar isto. Fazer uma pergunta que já devia estar. Uma pergunta que eu já não devia estar a fazer, sim, e eu continuo a insistir nela. E tento, obviamente, de exacerbar isso ao máximo ali. E o confrangimento de estar a falar com uma pessoa. Isso é outra coisa que eu também queria fazer uma cena, que já te falei sobre isso. Ah, e muito daquilo do Felicidade é baseado em coisas que eu via. Sim, sim. Em coisas que eu vi a acontecer em entrevistas sérias. Sim, sim. Ditas sérias. Pessoas a fazerem perguntas ou estilos de perguntas completamente descabidas. Sim, há ali... Exemplos reais em Portugal e não só. Há ali perguntas que tu fazes que se percebe que são citações quase palavra de alguém, tipo dos rappers portugueses com aquele episódio, sim, que já te acaba. Tipo, são coisas que existe alguém no mundo, sim, possivelmente sim, nesse isso, momento que está a fazer essa pergunta. Ok, sim, mais ou menos isso, por acaso, eu não escrevi aquilo sozinho, isso, sim, foi uma ideia de um amigo meu que disse, olha, não digas rap, diz outra coisa qualquer. E pronto, depois saiu assim. Sim. E outra coisa que eu te queria perguntar. Tu consideras-te um cómico? Não. Ou... Tipo, em Portugal essa palavra tem mesmo muito mau nome? Não, ou... não é por isso. Eu sou uma pessoa que gosta de comédia. Sei. Sim, sim. E pronto. E também já te perguntei se nunca pensaste em fazer stand-up. Não. É porque há coisas tipo textos teus e mesmo interações que acho que poderiam ser perfeitamente transformadas. Eu falo por isso porque obrigado não me importava pelo de fazer. Elogio, mas não sei, não é muito a minha coisa. Porque gosto mais de estar a interagir com outra pessoa. Que faça. Sim, e especialmente as coisas que eu fiz em frente a um público na vida que foram mudar painéis. Sim, sim. Isso eu gosto muito de fazer. É fixe. Tu falas. É mais fixe estar a falar com pessoas. Tu dizes que já mudaste 3 painéis? 4? Eu mudei para aí. Acho que é no episódio nos episódios de Capitão Falcão. Sim, eu fiz o primeiro painel que eu moderei, foi o Gonçalo que me convidou. Foi o painel do Odisseia, há 2 anos, numa coisa do Clube de Criativos Portugueses, um painel do Odisseia, com o Tiago Guedes e com o Bruno Nogueira. Moderei aquilo e acabou por correr bem, acho eu. Gostei. Depois ele convidou-me outra vez para a Comic Con. E aí eu acabei por fazer um do Odisseia e 2 do Capitão Falcão. Depois houve outro que o João Antônio do Capitão Falcão convidou-me para fazer na FNAC de Colombo, quando o filme estava no cinema, com o Gonçalo e com o David e com o João, que foi filmado e vai aparecer no DVD, supostamente, do filme. E depois ainda fiz outro só com o João na Elsie's Factory. Sim, sim. Não sei se era bem painel, mas era tipo uma conversa com ele em frente a cartaz. Google. Sim, Meet. Sim, sim. Eu não sei, não faço ideia o que é que isso é. É só eu falar com ele e as pessoas vão fazendo perguntas, é uma coisa bastante informal. Sim, e sim. Acho que também correu bem. Então, estava a falar. E outra coisa, tu consideras o Pedro Santos e. Não é Pedro Santos? Ai. Os criadores de Brunelês. O Pedro Santos e o João Bombeiro. Sim, sim, exatamente. Então, estava pelo e o João Bombeiro, que também fazia. E eles consideras humoristas ou mais argumentistas? Não sei. Eles ganham a vida a fazer humor. Sim, sim. Esse ponto que eles ganham que é a vida preciso. A fazer humor. Ok. Faz são sentido. São humoristas. Sim. Não sei porque tu perguntas isso. Não preciso gastar a vida a fazer humor. É tipo, dedicarem a vida a fazer humor, de alguma maneira. Acho que. Mas... E fazem-me rir também. É não, a questão é essa. Mas mesmo uma pessoa que ganha vida a fazer humor ou que faça humor de uma forma amadora e não ganha vida com isso e não faça rir, continua a ser humorista. Eu odeio. Agora estou a parecer. parecer alguém que sabe alguma coisa. Odeio quando as pessoas fazem tipo. Não gostam de um texto no jornal e dizem o jornalista, entre aspas. Não, ele é jornalista, as pessoas são jornalistas. Fazem não gostar do que estão a escrever. Está bem, está bem. E está para o bem, para o mal. O que tu quiseres, uma pessoa que escreve num jornal e que ganha a vida a escrever nos jornais é um jornalista. Ou que ganha a vida a fazer jornalismo é um jornalista. Não é um jornalista entre aspas. Não é tipo o realizador, quando não gostas de um filme, o realizador. Não, ele é o realizador do filme, sim, não sim. É. A não ser que seja daqueles realizadores que não fazem nada e é tipo o produtor que trata de tudo. Ou, também acontece. Aí podes usar o realizador entre aspas. Mas não por não gostar do trabalho dele, do trabalho que ele acabou de fazer. Estava a perguntar isso. Ou acabou ou foi há não sei quantos mil anos, não é? Sim. Também um dos motivos que eu te convidei é pelo teu saber enciclopédico de tudo. Mais uma vez eu não sei nada. Tipo, o que é que mais gostas de cómics em Portugal? Eu estive a te falar sobre isso por causa. Não sei se queres falar sobre isso, sobre os artigos do. No Sol. Ah, sim. Acho é porque isso, muitas daquelas. Acho que isso foi um bocado. Eu não faria aquilo assim hoje. O que eu escrevi no P3 sobre a comédia portuguesa. Apesar de acreditar em quase. Tudo o que eu digo ali. Acho que não é um ataque fixe de fazer. Que é. Prefiro o ataque. Não é um ataque. É tipo. Uma pessoa não ter piada não ofende assim tanto. Tipo. Acho que não há grande problema. Agora, uma pessoa que insiste num tipo de comédia que é ignorante e é má onda com certos grupos, isso é muito pior. E acho que o que eu devia ter escrito devia ter sido por aí. Sim, sim. Para escrever uma coisa daquelas. Isso. Depois tenho duas coisas a perguntar sobre isso. É porque uma, a maioria das. Porque depois o nosso nome verdadeiro, o Boinas, ele é dos Açores ainda por cima. Sim. Ou seja, deveria ser obrigado a saber o nome. Exatamente, o Filipe, o Luís Filipe Borges. Sim. As referências que ele dá depois de bons comediantes, metade. O meu problema com isso é que as referências é de todos os comediantes que existem em Portugal. E isso é sempre feito sem critério. Sim, sim. Ele claramente não gosta daquelas pessoas todas, não pode gostar daquelas pessoas todas, isso é impossível. Sim. E é sempre assim, as pessoas falam de comédia em Portugal como se toda a gente fosse boa, ou como se elas próprias gostassem de toda a gente. Isso custa-me acreditar que eu gosto de todas aquelas pessoas, ou que acho que todas aquelas pessoas são representativas das melhores coisas que se fazem no mundo, até porque muitas delas fazem exatamente o mesmo tipo de piadas, exatamente da mesma maneira. Sim, sim. Não é? Isto não querendo atacar ninguém, estou só a dizer, essa posição crítica sobre a comédia acho que não ajuda ninguém. Não, e que era basicamente isso que eu estava a tentar atacar nesse texto, que era uma... que também se liga com essa coisa das traduções do J.D. Apatow, em que aquilo é como se comédia fosse toda igual e que tu pudesse traduzir tudo da mesma maneira porque é tudo para o mesmo público, que é miúdos. O This is 40, do J.D. Apatow, é sobre ter 40 ou mais anos. Estás sim, numa crise com tu recomendaste o Time Out da okay, semana. Estás numa crise conjugal, que aquilo sobre é o tema do filme, é uma crise conjugal, e aquilo foi lançado em Portugal como aguenta-te aos 40, com ponto de exclamação. O que significa que há uma comédia? Significa que é uma comédia, e depois tem o aguenta-te aos 40, que é tipo quase estilo jovem, sim, para as crianças, e foi, aquilo foi lançado como um filme para as pessoas irem ver no Dia dos Namorados, que é... As pessoas que venderam aquele filme não viram, não pensaram naquilo, não nada. E pronto, eu acho que isso depois se estende a maneira como as pessoas veem. Sim, só agora, não sei se foi em Portugal, mas não houve uma coisa parecida com o Blue Valentine, que em Portugal ou saiu na altura, tipo um Dia dos Namorados, não sei, se calhar não lembro, talvez tenha saído sim, mas não há também um filme para ver no Dia dos Namorados. Quando essa conversa queria essa conversa mais uma nota positiva, quem é que tu. Foi o Porto que te fiz, quem é que tu gostas de fazer humor em Portugal? Tirando os convidados que já conheço, que é o Capitão Falcão e o pessoal do Bruno Aleixo. O Capitão Falcão. O Gonçalo Eglinton, o João Leitão. Quê? David. David Shankordar. Sim, sim. E Armentis só. Nuri e Leon Bernardo. Ok. Sim, sim. Mas. Não havia. Referências. Estar a dar referências agora, não sei agora, mas há outras pessoas que me fazem rir, sim. E que eu ainda não tive no podcast por uma razão ou outra, ou porque ainda não me lembrei de convidar, ou assim. Não me ocorre agora ninguém, não é por uma onda nem nada. Tipo, não... Ia fazer stand-up em Portugal? Eu nunca vi nada de que eu gostasse, okay. Stand-up em Portugal, mas também eu não estou nos clubes a ver, eu acho que não é fácil fazer isso, que não há público. A ideia que eu tenho, posso estar a dizer uma coisa muito estúpida, mas eu acho que não há público suficiente para um cómico crescer de uma maneira mesmo boa em Portugal. É fazer stand-up. Sim. Eu fui ver quinta-feira a Banco Produções, onde está envolvido o Rui Sinel de Cortes, sim, e o Paulo Almeida. Sim. Sim. Eles fazem este tipo de treino no Cinema City Alvalade. Ok, não, depois há outra coisa muito, muito importante, que é qualquer cómico estrangeiro te dirá que demora tipo de 3 a 7 anos a tornar-se bom. Exato, exato. Sim, sim. E é raro que tens isso em Portugal, de uma maneira em que as pessoas trabalhem todas as semanas. Não, mas mesmo assim, não é uma pessoa que trabalha todas as semanas naquilo. Pois, pois. A fazer stand-up, ou talvez será, mas acho que aí. Acho que está tudo dito. E continuando nas referências portuguesas, não sei, é o tipo de coisas que acho que estejas mais em contacto. Se te perguntar a ti sobre referências portuguesas do que... Eu não sei mais quem. Quando era miúdo gostava muito do Herman José. Sim, sim, pois. Eu perguntava aos meus pais o que curso é que ele tinha tirado, porque eu queria tirar esse curso, queria ser como ele. Por exemplo, leu... Gostava dele, fazia-me rir, e ainda me faz rir às vezes. Isso é uma referência que aparece muitas vezes no teu podcast, é o Herman e o tal canal. Tipo, não aparece muitas vezes, as pessoas é que falam. Três! Isso. Não sou eu, as pessoas falam. Sim, sim, não sei se és tu. Sim. Tipo, eu não cresci com o Herman. Sim, tu és um bocado mais novo, sim. Sim, sim. Tu. Ok. Tenho 21. Sim. Tipo, eu não sei o que é o Herman, o que é que seria um bom exemplo de uma coisa que gostasses, tirando aquele sketch da idade das pessoas. Do Spike Lee. Ok, essa coisa é objeto. Mas a Herman Ciclopédia era incrível. Na altura, e mesmo há coisas que se mantêm incríveis nessa altura. Para mim, esse é o Herman com que eu cresci. O Herman Ciclopédia, mas as pessoas têm diferentes Hermans com que cresceram. O tal canal, o Pensão Estrelinha, o Crime, Pensão Estrelinha, o Hermanias, o... Uhum. As coisas todas. E... Humor de perdição. Até também eram. Quando era mais miúdo, era o Parabéns. Antes disso era com a Verdade Me Enganas, a Roda da Sorte, essas coisas todas. E há aquele episódio da Roda da Sorte em que ele destrói o cenário todo com uma caçadeira. Vai ver ao YouTube. Não sabia. E vês as coisas mais. Quero. Já sei uma coisa que queria te perguntar também. Tu, quando é que começaste a ver stand-up? Não estou a dizer em português. Quando é que eu comecei a ver stand-up? Sim, sim. Eu conheci stand-up há tipo um ano ou menos. Ok, eu queria dizer que falava de stand-up. Ok. Não precisa ser. Também não vias o Seinfeld quando eras depois. Eu estou por ser bem condescendente, a sério. Estou a odiar isto. Mas... sei lá. Eu lembro-me... Comprei um CD de stand-up, estava em promoção no Jumbo, que era o I'm Telling You For The Last Time do Seinfeld. Uhum. Depois fui ouvir e ao mesmo tempo, acho que é dos começos do MP3, eu gostava muito de Yola Tengo. E estamos a falar tipo o ano 2000, 2001. Foi quando eu comecei a ter banda larga. Assim. E eu saquei um bootleg de um set da Janine Garofalo a abrir para o Yola Tengo. Uhum. E acho que talvez tenha sido aí. Acho que essas duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, esse comprar esse CD do Terry Seinfeld. Sim, sim. E repara, não gosto assim tanto do Seinfeld como comic stand-up. Acho que ele tem piada, sim, inegável. Mas acho que há pessoas melhores. Tipo, por exemplo. mais algum name dropping de stand-up fixe? Eu não quero fazer name dropping. Mas eu quero. Eu não gosto disso. Eu faço isso às pessoas, ainda por cima. Eu faço isso às pessoas, pedir referências e depois eu nunca sei dizer referências. Eu gosto que as referências apareçam organicamente. É uma hipocrisia e um double standard gigante, mas... por exemplo, lembras-te que há uns anos fizeram um especial que era o Talking Funny, da HBO, que é o Chris Rock, o Louis C.K., o Ricky Gervais e o Jerry Seinfeld falam sobre stand-up. E eu acho que já o Ricky Gervais não tinha qualquer gravitas para estar ali. Tipo, não, aquilo é só porque o nome dele deve ter, ou ele deve ter apoiado aquilo, ou não percebo que o nome dele abriu o quarto tipo de porta, ele não tem o porte daquelas outras três pessoas. O Louis C.K. e o Chris Rock, por exemplo, são exemplos de pessoas de quem eu gosto muito mais. Mesmo o stand-up do Ricky Gervais não é assim uma coisa muito criticamente aclamada. Eu tenho problemas com o Ricky Gervais. Só vi o The Office e o Derek, são as únicas coisas que eu conheço dele. Adoro The Office e o Exercise, que são brilhantes. E eu acho que depois aquela personagem que ele estava a fazer lhe subiu de alguma maneira à cabeça. E muitas das coisas que ele faz não são as melhores, em termos cómicos e em termos de coisas. Tirando isso, ele tem coisas... Estava agora a olhar para aquele leão que está ali naquele quadro. E ele tem umas coisas fixas em termos de defesa dos animais e tal. Eu acho que aquele... Não sei, também não quero estar a fazer juízo sobre a vida das pessoas. Aquela persona. Mas, sei lá... Acho que eu digo os últimos álbuns de stand-up, os especiais de stand-up que eu vi e adorei e curti bué. O Guy Branum, que é um cómico bué fixe. Como é que se chama o álbum dele? Já não me lembro. Mas é incrível. Na altura ouvi também o da Sarah Schaefer, também era bastante fixe. O que é que havia mais? O Guy Branum era mesmo. O Cabrera basicamente diz que não sabe como é que as pessoas negras ainda não mataram a população branca quando estávamos a dormir e que o gajo se vai deitar todas as noites e espera que... Tipo, não, é totalmente justificado que ainda não nos mataram. Incrível. É um gajo, o Cabrera não é bad fish, é um gajo careca gigante. Não sei. Tem um podcast também bastante fixe. Que é o Pop Rocket, que é tipo uma discussão sobre cultura pop. E não é da Earwolf, ou é? É da Maximum Fun, do Jesse Thorne, okay. Do Bullseye. E é incrível, ele é incrível. E tipo, e às vezes dou por mim a ter discussões com amigos gays sobre certo tipo de coisas e tipo, pôr no braço no ar, tipo, eu não sou gay, não tenho nenhuma... Não tenho nenhum entendimento sobre o assunto mais legítimo do que o deles, e tipo, por-lhe o próximo ar e diz: ah, mas o Guy Branum disse não sei o quê. Em discussões. E pronto, ele é. Muito fixe. Isso é. Outro homem. Diz. Também nessa onda de cómics LGBTQIA. Cameron Esposito. Sim. O homem dela também era. Eu vi ontem o speakeasy que ela fez com o Paul F. Tompkins. Ainda não vi. Algum tempo. Sim. Ouvi. Eles falam sobre uma problema com ela, o meu problema com essas entrevistas dela é que ela, na maior parte delas, diz sempre, quase sempre a mesma coisa. Ah, ela foi com a Comedy Bang Bang, quando ela foi a Bullseye. Eu gosto mais dela... Ela aí é muito tipo a história da origem dela, ela está sempre a dizer a mesma coisa, eu não gosto muito disso. Não desfazendo do Paul F. Tompkins como entrevistador, que eu acho que ele ao início não era o melhor entrevistador do mundo e tornou-se muito fixe naquele speakeasy. Porquê que eu estou a dizer mal do Paul F. Tompkins? E tu já lhe conheceste, não foi? Não... Sim, eu estava a dizer, há bocado falei do António do Made of Things. Sim. Ele, outro amigo meu e a minha namorada fomos a Londres vê-lo a ver o Paul F. Tompkins e o Rob Delaney, aqui há uns anos. E o António é aquela pessoa que não tem. Eu não estou a insultar, mas ele não tem vergonha nenhuma de ir falar com as pessoas. E então pronto, eu disse: estava a mulher do Paul F. Tompkins, a Jenny Haddad, estava lá ao pé. E fui à casa de banho, de repente o António já tinha metido conversa com ela e já vinha aí o Paul e tivemos 2 horas a falar com ele, a oficina de cerveja. E foi muito fixe. Depois no dia a seguir, ou 2 dias a seguir, quando foi o Rob Delaney, ele interpelou o Peter Serafim no X. Sim. E também tivemos um bocadinho a falar com ele. Pronto, foi isso. Eu estou a falar de stand-up porque foi literalmente as últimas coisas que eu vi na tua página. Tinha tipo. No Atémico tinha aquele documentário daquela comediante. Só vi o princípio desse. Sim. Esse o Live ou Live é incrível. Não sei se alguma vez ouviste. Não. Ainda por cima foi. Ela tinha aquele podcast que acabou agora, o Professor Blastoff. Não sei se acabou agora ou se ia acabar agora, o Professor Blastoff, aquele podcast sobre ciência. Sim, sei o que é. E eu estava a tentar entrar no podcast e tipo, ouvi aquilo e ela está a dizer tipo, olha, eu agora vou ao médico ver o que é que se passa comigo e não sei o que mais. Ah, ok. E depois, uma semana depois, ou uns dias depois, vem aquele tweet do Luís C.K. a dizer: acabei de ver um dos sets de stand-up mais espetaculares da minha vida. E passado um bocado ele lançou. E é ela, é uma coisa de 34, 40 minutos, entre 34 e 40 minutos, agora não sei exatamente quanto tempo demora, que é ela em palco a explicar que vai descobrir que tem cancro, além disso, a namorada tinha deixado antes, a mãe dela tinha morrido, acho eu, ela tinha tipo um parasita no estômago e depois descobriu que tinha cancro. Pois. Fez uma mastectomia, essas coisas todas. Sim, ok. Eu ainda só vi o início do documentário, mas parecia muito fixe. Sim. Ok. Então, podemos falar de stand-up. Antigo, não, não. Não. E agora, e olha, só para ver, agora estou-me a sentir mal, porque há bocado disse, estava a falar do Guy Branum e passei para a Cameron Esposito e classifiquei-os como cómics LGBTQIA, que é parvo, não, eu sou só cómico. Sim. Falam desses assuntos, mas pronto, foi só. Foi uma estupidez. Posso pegar por aí? Sim. Quando é que tu começaste a ter esse tipo de preocupações sobre esses aspectos sociais? Não faço ideia, sério. Isso é uma coisa que vai crescendo. Sim, exatamente. Basta só sair da tua própria pele e ver como é que as pessoas são tratadas em Portugal e no mundo. Pessoas que são um bocadinho diferentes de ti, de qualquer que seja a maneira. Tu, quando começaste o podcast, sim, mesmo começando pelo título, já tinhas olho para esse tipo de discussão? Claro que sim, até porque o título foi feito em 2013 para o meu blog da altura, portanto, aí está. E também uma das últimas coisas que eu vi antes para aqui foi aquele diálogo, não foi o diálogo, foi o texto que escreveste sobre o Jon Stewart e o Whitesnack. Sim. E, outra vez, para comediantes portugueses, eu acredito que existam humoristas, mulheres eu sei que existem, mas de outras minorias em Portugal, existem. Mas não têm grande visibilidade. Pois é, nós esquecemos. E porque, realisticamente, tu estás num país em que, como disse, não há público para as pessoas crescerem assim tão. Mais uma vez, eu posso estar a fazer uma coisa muito grosseira, a dizer uma coisa muito grosseira, mas é preciso haver um público para essas pessoas crescerem. Sim. Essas pessoas, eu estou a dizer humoristas, não estou a dizer pessoas pertencentes a minorias. E, obviamente, dentro daí, se só houver um que pertence a qualquer minoria que seja, vai ter ainda mais dificuldade, porque vivemos, inegavelmente, num país que é homofóbico, racista, sexista, essas coisas todas, transfóbico também muito, que não quer dizer que essas pessoas que não existam, com o passar dos anos, algumas melhorias a esse nível. Mas continuamos a viver num sítio assim, e como é que um cómico assim vai crescer? Sim. Não, é só, imagino se existissem mais humoristas, há outra coisa, que eu odeio estar a dizer, não, existe este, e estar a dizer o nome dele, ou existe esta, e estar a dizer o nome dela. Se não, estás a transformar essa pessoa numa estatística, isso é muito feio. Faz sentido. Acho eu. Ok. Pronto, está bom, stand-up. Antes que me esqueça, uma coisa que eu quero te perguntar. Outro álbum incrível de stand-up é Wedding for 2042, do Harry Cannavolo. Eu vi só um clipe que tu viste naquela discussão do Blackface, estava a ver no teu Facebook. Sim. Exatamente, já sei. Tipo, já alguém escreveu sobre o teu podcast, ou pelo menos referiu o teu podcast para esse tipo de discussão? É porque Não. Já foi batalhado em pelo menos 3 ou 4 episódios. Esse tipo de questões do blackface e do racismo, Mas, e depois eu vejo nos comentários do teu Facebook. Um texto no P3 sobre o Black Fest do Gato Fedorento nos anúncios de Natal. Que não era uma coisa contra o Gato Fedorento, era só aproveitar aquilo para falar de um problema maior que existe em Portugal, que é esse. Que é, na maior parte dos países do mundo civilizado, existe também, tipo a Alemanha e a Holanda e esses sítios, a Austrália também, mas quando acontece, há uma discussão à volta disso. Sim, em Portugal não há. E isso é, é estranho. No, a questão é, tu falas sobre isso, eu suponho, tipo, o Ricardo Araújo Pereira, que é um homem com educação, um homem inteligente e culto, não percebo como é. Sim, também eu. A questão é como é que essa parte falha ou como é que... É sinceramente uma questão de que eu acho, obviamente, eu não me posso pôr no papel das pessoas. Exatamente. Mais uma vez, tudo o que eu digo aqui, eu não sei nada. Tudo o que eu digo aqui é o que eu acho, que eu não estou a tentar pôr no papel das pessoas. Eu acho que as pessoas não pensaram nisso, não pensaram nas implicações que aquilo poderia ter. É só isso. Eu não acho que as pessoas estão a fazer aquilo. Quase ninguém que faz o que faz em Portugal, ou ninguém. Há de haver pessoas, mas não estas pessoas mais conhecidas que fazem. Está a tentar, tem um plano, um master plan para... Eles a rirem-se todos numa sala. Não é isso, por razões de supremacia branca. Sim, sim, pronto, sim. Vamos pôr assim. Eu percebi. Está bem. Acho que não é nada disso. O problema é que quando tens um país que não dá visibilidade a pessoas que não são brancas, sim. Por cima, em comédia, estás a... Não, eu não disse que queria falar sobre isso, mas... E depois repara, aqui uma coisa que é triste, que é, nos programas de sketches que havia em Portugal, tinhas o Breviário Bilter, que foi o último que houve na RTP das questões difíceis, e que desde o programa da Maria, que eles não tinham, tipo, pessoas não brancas no elenco. Sim, sim. E foram, tipo, 13 anos no elenco fixo das coisas. Sim. E parece que houve um retrocesso, e eu não estou a culpar as produções fictícias por isso, não sei, se calhar é uma coisa delicada, assim, mas... Sim. Não sei. Aquilo em que eu tento reparar é que quando há pessoas que não são brancas no elenco, não há tanto blackface. Sim, sim. E repara, eu digo que é um problema grande em Portugal, mas tenho muitos cómicos que eu adoro, americanos ou não só, que já fizeram blackface. Sim. Tu tens um episódio do SNL, acho que do ano 2000 ou assim, que o Jimmy Fallon faz de Chris Rock com um blackface. E tu tiveste, antes deles contratarem o Jeff Arrow, tinhas o Fred Armisen, que pronto, não é caucasiano, a fazer quase blackface, a escurecer a pele para ser o Obama. E sei lá, o Christopher Guest. Aqui há uns tempos, eu gosto muito do Martin Short, e encontrei no YouTube um especial do Martin Short dos anos 80, e estava todo contente, e logo ao início, aparece o Christopher Guest em brownface, mas, que eu já o tinha visto em blackface também, num sketch do SNL com o Bill Kristol, que faz blackface ainda hoje, mas, ainda hoje, fez nos Oscars em 2002 a imitação dele do Sammy Davis Jr. Sim, sim. Mas, e o Christopher Guest fez uma série que há 2 anos, será? Que era o Family Tree na HBO, com o Chris O'Dowd, de IT Crowd, Bad Smiles, etc. Em que o pai dele era o Harry Shearer, também do This Is Spinal Tap e do Folksman do Mighty Wind, e também teve no SNL. Em que ele via uma sitcom muito má, das pessoas que era tipo uma sitcom britânica muito má com pessoas sul-asiáticas. E que a ideia daquilo era gozar com o conceito de brownface. Ou seja, uma pessoa que em 20 anos, 20 anos não, em quase 30 anos, 25 anos, mudou um bocadinho a visão que tinha dessas coisas. E eu acho isso fixe. Sim, sim. O mesmo Gonçalo, o Logan, fala sobre isso. Sim, num episódio assim. E há aquele sketch dos contemporâneos do sim. Barack Obama, sim. Que tem 20 pessoas em blackface. No, e depois tem lá os meus comediantes preferidos, tipo o Marco, o Gonçalo, o Bruno Nogueira, estão todos. Sim. E se põe. Que tem 10 anos. Que eu não tenho 10 anos, aquilo é para aí 2007, 2008. Ok, então tem menos. Mas eu suponho que se fosse eles, talvez. Não sei, não faço ideia. É porque ainda não vi essa discussão. Não estou a perguntar a ti. Mas mais uma vez, quero deixar muito bem claro que não é uma coisa contra essas pessoas, é contra essa prática. Sim, sim. E vais ter, antes de haver uma discussão sobre isso, vai haver, tipo, a mínima coisa de alguém começar a tentar ter uma discussão sobre isso, vais ter pessoas a dizer, ah, não, isto é uma treta, não, claro que não, eu faço o que eu quiser, não, racista, és tu, pensas nisso, porque uma vez vi o Morgan Freeman na CNN a dizer que não devemos falar sobre racismo. Pronto, que é a discussão favorita das pessoas. E nem existe em Portugal porque o Obama é presidente dos Estados Unidos. Pronto, está bom de blackface. Não podes esquecer disso. Uma coisa que também é muito comum em todos os episódios de podcast, vocês, e muitos dos convidados, já falam muito sobre rap e pop, que é algo que eu sei zero, mesmo tipo zero. Tu, é fixe admitir, claro, é. No último episódio, tu falaste que começaste a ouvir hip hop ou rap com De La Soul. Sim. Não necessariamente com De La Soul, mas que o meu interesse grande começou com De La Soul. Sim. Eu ouvi Beastie Boys quando era miúdo e via MTV quando era miúdo e lembro-me muito bem de ter um gravador. Tu viste Sozinho em Casa 2? No Sozinho em Casa 2? Quer dizer, não sei. Ele tem um gravador que é uma mão, que ele põe aquilo na mão, que é cinzento, e que tem um microfone que sobe, que é uma cassete, e que aquilo muda a voz. E ele finge que é o pai dele. Fica com a voz mais grossa, porque torna a fita anda mais lentamente. Fizeram uma versão disso, e a minha avó trouxe-me de Inglaterra, quando eu era miúdo, uhum. Que era o Talkboy. E eu tinha aquilo, e às vezes apontava à MTV e ouvia. E lembro-me de fazer isso com o More Money, More Problems, do Notorious B.I.G., com o Mace. É uma música que sample o I'm Coming Out, da Diana Ross. E quando é que... Também não percebes de disco. Sou assim, bem fachada, e tudo que bem fachada produz, okay. Tipo, ou ajuda. É basicamente, tipo, os únicos álbuns de... Eu nem sei se é rap ou hip-hop, foi tipo, sim. O último álbum de Kendrick Lamar, que eu gosto bastante, e Michael Knight, porque eu tenho amigos meus que gostam também bastante. É tudo, os meus conhecimentos acabam aí. E as coisas que eu ouço no podcast, mesmo... A minha pergunta é essa, quando é que tu começaste... Já contaste a história? O que é que seriam os bons álbuns de iniciação para começar, para entrar nesse mundo? O Matic do Nas, está feito. Acho que sim. Ok. O Matic do Nas, podes tentar o Enter the Wu-Tang, do Wu-Tang Clan, o Blueprint do Jay-Z, se disseres uma coisa. Podes tentar isso, sei lá. Okay. Mas agora fica a parecer que eu sou um grande especialista e estou a dizer, não, isto foram os que me vieram à cabeça sim, agora, sim. Que acho que se calhar são fixos para isso. Na minha descrição do podcast não vai estar, vou falar com o especialista de rap. Sim, eu não sou especialista em nada. Outra coisa que também talvez seja mais de geração, quer dizer, tu não, tipo, também nunca cresci com filmes xungas de ninjas e... Sim. Tu cresceste com... Não sei, tu... ou filmes de ação de Chuck Norris e... Não tenho um grande conhecimento disso, não. É mais no episódio. Sim, alguns vi Steven Seagal e essas coisas todas. Se calhar vi alguns, sim. Lembro-me com o Chris Christopherson. Tinha grande preocupação ambientalista. Sim. Porque aquilo houve uma mudança alguns nos anos 90, que ele se tornou budista e ambientalista. Então, uma parte dos filmes dele é sobre ele tentar lutar contra poluidores. Muito bom. Acho que eu, se calhar estou a dizer uma coisa completamente estúpida. Mais uma vez, eu não sei nada. Corrige isso dizer nos comentários. Pronto, agora podemos pegar um bocadinho em filmes, roubar a tua clássica pergunta do o que é que tens visto ou o que é que viste nos últimos tempos que tenha te batido. Por acaso, ontem não vi nenhum filme, mas anteontem revi o White Man Can't Jump, o filme do Ron Shelton com o Woody Harrelson e o Wesley Snipes. E é incrível. Sim, incrível. Sobre o basquete. Nunca vi, nunca vi. E mais? Vi esta semana. Não foste ao cinema? Esta semana ainda não fui ao cinema. Que é muito triste. Sim, então. Também é um podcast qualquer, tu dizes que se pudesses ias todos os dias. Eu tento, agora no verão não tenho ido todos os dias ao cinema, mas na sexta-feira fui ver o documentário sobre o Anselmo Ralph. Onde é que passa o documentário? Isso é trabalho, isso é trabalho. Ah, ok, ok. Vais estrear, sim. Não era mal. Sei, vi o Fantastic Four. Fantastic Four. Não. Vale nem para ver o cameo do Tim Heidecker. Não é o Tim Heidecker. Não é o Tim Heidecker. É o Greg Turkington. É o Tim Heidecker, sim, esquece. Agora estava a confundir com o Ant-Man. O Ant-Man é fixe. O Tim Heidecker aparece meio segundo no filme. E é muito estranho, ele está lá. É mesmo muito estranho ele estar lá. É mesmo bizarro. Desculpa, agora estava a me confundir. O Greg Turkington aparece muito mais no Ant-Man do que o Tim Heidecker no coisa. O Tim Heidecker fala basicamente o mesmo que ele fala no Bridesmaids. Ele diz só tipo I do. Exatamente. Ele diz só tipo I do, ou assim. Não, eu acho que ele se calhar fala mais, que ele diz que ele está a gritar, ou assim. Mas ele parece um bocadinho nada. Ele. Acho que ele coescreveu um filme agora. O Tim Heidecker? Sim, sim. Sabes aquele filme da comedy? Acho que é com o mesmo argumento. Não tem nada desse filme. Acho que vi uma vez e percebi mais ou menos o conceito, mas... Sim, o filme é... Sim, eu já sei o que... já li sobre esse filme, sim. Não, vi isso no IMDb, tipo, hoje. Já li sobre esse filme, sim. Não gostei nada desse, da comedy. Já não lembro do nome do gajo. Mas... não é que o gajo também dos LCD Sound System? O James Murphy aparece um bocadinho, sim. Mas mais filmes... E o Eric Erheim também. Ah, pois é. Mais filmes que eu tenho visto. Tem um filme que era o Ford Tilden, que é uma comédia fixe, com uma das filhas do Chris Elliott, que eu não conhecia, que é Brady Elliott. Isso é o mesmo que se chama a outra miúda que aparece no filme. Mas é... acho a piada. E tem um gajo que eu passei a adorar quando vi... Tu também viste o Wet Hot American Summer? Não. Eu tenho... Okay. Sei que é o primeiro episódio. Não, tens de ver o filme primeiro. Ah, ok. Tens de ver o filme e depois a série. Claro. Okay. Não, isso é essencial. Vês primeiro o filme, depois vês a série. A série é a prequela do filme. Ok. Só que é tipo, a gente arranjar backstories para coisas que não era preciso ter no backstories, é essa a piada. E há um gajo que é o John Early, que eu acho que ele apareceu em 30 Rock, ele fez umas coisas para a net, e ele é incrível. Sério, adoro o John Early. E acho que ele é hilariante, tem bom talento. Não sei dizer, e ele parece um forte um bocadinho, e achei isso simpático. Não conheço, não. E... John Early é incrível. Tenho de pesquisar isso. E música, suponho que tenha um maior desfalque de conhecimento nessa zona. Eu vim para aqui ouvir o More Songs About Buildings and Food de Talking Heads, que é o segundo álbum de Talking Heads. A Talking Heads eu conheço porque o Nuno Marco está sempre a falar sobre ele. Okay. É assim que funciona. É o meu digging feito. Olha, ele gosta disso, gosta das coisas dele. Isso é ótimo. Deixa-me a vir. Isso é ótimo e acho que o Nuno Marco ia gostar de saber isso. Já lhe disseste. Não. Diz-lhe. Ele ia ficar muito contente, acho eu. Não sei. Conheci-lhe só na FNAC. Ofereci-lhe uma caixa de aqueles chocolates que só oferece no Natal. Os de coco, não sei como é que chama-se. Tu não queres ser o Nuno Marco, não é? Exato. Eu não posso esquecer dessa pergunta. Estás a ficar um bocado vermelho por eu ter falado nisto. Desse vídeo. Não sei. É a minha resposta. É a minha resposta. Será que um dia achava que tinha piada e fazia essas maluquices para o YouTube? Não tenho nada interessante sobre isso. A montagem daquilo era muito timonérico. Sim. É isso que eu estou a dizer. Eu gosto, tipo, há cinco coisas que eu sei que eu gosto garantidamente no momento. Que é tipo Team Eric, bem fechado, tipo o teu podcast, e de resto são coisas que eu passo e vejo. Mas não gostas mais nada na vida. Eu gosto, mas essas eu tenho a certeza. Essas eu posso investir o meu dinheiro. Como tens incluído aí. Investir o meu dinheiro e dizer, ok, isso é fixe. Mas eu estava, tipo, há um podcast que vocês falam sobre isso. Tu tens irmãos ou... Sim. Mais velhos. É só por causa dessa noção... Sim, um mais velho e um mais novo, sim. Tipo, eu sou o irmão mais velho. Nunca tive ninguém tipo, a mostrar-me CDs ou filmes fixos. Mas eu disse que o meu irmão mais velho... Não, não, mas... Okay. Alguém... Alguém que... Já não sei qual é o podcast. Há um episódio qualquer que vocês falam sobre isso, de haver alguém mais velho dar-vos... Sim, sim, tipo, a mostrar-vos CDs. Tiveste alguém assim na tua vida ou também foi... Várias pessoas na minha vida que iam mostrando coisas, sim. Sim. Mas depois, eu cresci numa altura em que a internet começa a perder em força e já não precisas de nenhum mais velho. Faz sentido. Mostrar, mas tive muitos, entre aspas, irmãos mais velhos, mostraram coisas ao longo da vida. Sim, por isso é que eu estava a falar sobre ti e o Mário, que é basicamente a partir daí que eu descubro coisas. Isso é bom, é fixe. Sempre que eu ouço alguém dizer, sei que tenho problemas com a expressão name dropper quando alguém diz, não gosto daquela pessoa ou daquele jornal ou daquela coisa, porque estou cheio de referências. Não, é a partir dessas referências que as pessoas vão construindo conhecimento. Mas pronto, que foi assim que eu fui construindo um pouco conhecimento que tenho na vida. Não sabia, mas o que é? Name dropping no mundo jornalístico é visto um aspecto negativo? Nem sequer é muito usada. A ideia de name dropper, normalmente... Até, com aspecto negativo? Não, mas no sentido anglo-saxónico do termo, até é tipo as pessoas que dizem tipo... agora disse tipo 5 vezes seguidas. Ridículo. É quando alguém diz... Pronto, eu estava em casa do meu amigo Kanye. Ok, estava no sentido. Álbum dele. Pai, depois veio o Jay, disse-me não sei o quê. O Kanye West é um rapper, o Jay-Z também é um rapper. Obrigado, muito obrigado, Rodrigo. E o Kanye West antes disso era produtor. Do Jay-Z e de outras pessoas. Acho que é... Tirando Birdman, talvez Kanye West seja a referência que aparece mais vezes. E repara, eu não gosto do Birdman. Mas o Birdman, tu acho que nunca falas sobre o Birdman. Eu nunca simplesmente falo sobre o Birdman. Vamos falar sobre o Birdman. Era mais no início, suponho que as pessoas haviam tipo, os três primeiros episódios e era a primeira referência que aparecia-lhes na cabeça e... Eu acho que só o Samuel, o Carlão e o Gonçalo é que falaram do Birdman. Alguém que fala mal sobre o Birdman? Foi o Gonçalo, porque ouviu o do filme. Ah, se calhar. Capaz. E ele não gostou do filme. Não ter gostado do filme, sei lá, gostei de algumas coisas do filme, mas não gostei do filme no geral. Acho que a visão do mundo que aquilo está a tentar mostrar não é muito fixe. Isso é mais ou menos há um texto incrível do filme Creed Talk sobre o Birdman. Sim. E ele põe as coisas de uma maneira muito mais inteligente do que eu alguma vez poderia pôr, portanto, acho. Do... Eu ia dizer qualquer coisa... Sim, o Gonçalo faz mais ou menos... E ele diz outra coisa também, é verdade, que ele diz que não é assim aquele mundo, assim. Sim. Que é perfeitamente válido. Não que os filmes tenham sempre de espelhar fielmente a realidade. Até porque isso é impossível. Sim. Os filmes, quem diz os filmes, é tudo tipo ficção, mesmo não ficção. Continua. Não, é só alguma coisa. Tipo, também outra coisa. Algum filme. Não conheço também realizadores portugueses, tirando o. Quem realiza. Porra, se péssimo com nomes. Tipo, eu vi três filmes. Viste os Imortais? Não, nem os Imortais. Eu vi um filme do Edgar Pera, que é com o Nuno Melo. São todos com o Nuno Melo. ele faz. Como é que chama-se isso? O Barão. Exatamente, o Barão. Algum vi o Barão? Algum, é fixe. Eu acredito que sim. O Edgar Pera tem cenas incríveis. Eu não vi, nem quero ver o Virados do Avesso. Acho que por razões óbvias. Mas o Edgar Pera é muito fixe. Sim. Eu só conheço literalmente. É isso que eu estou a perguntar. Sou bué mal a dizer. Ainda por cima, e agora fui dizer que soava bué mal a dizer. É muito fixe. Mas, continua. Alguns filmes portugueses que tu curtas? Não precisa. Mais uma vez, odeio quando me fazem essa pergunta. Mas se te perguntasse. Double standard gigante. Se te mandasse uma mensagem e a dizer recomenda-me. Tinhas alguma cena fixe portuguesa para ver? Não estou a dizer. Não quero que tu faças uma lista dos melhores filmes, não. Uma lista definitiva dos melhores filmes portugueses. Então, o Miguel Gomes é fixe. Eu quero ver o. Ah, sim, sim. Outra vez, boé, tipo. Eu vi o. Quero muito ver os Mil e Uma Noites. Vi o Querido Mês de Agosto na Cinemateca esse verão e também gostei bastante. Mas alguma coisa portuguesa. Não sei, mas aí. Português. Sempre que eu refiro português, eu vivi 19 anos nos Açores e para mim e para Portugal já é tipo um mundo novo de cultura. Por isso tento pegar por aí antes. Não sei. Por isso é que eu estou a perguntar mais realizadores portugueses ou filmes portugueses. Não sei, não me ocorre nada, mas isto não é, mais uma vez, como tu me perguntaste de stand-up, isto não é dizer mal de toda a gente faz cinema em Portugal. Só não gosto muito de alguns filmes portugueses, agora não me estou a lembrar de nenhum. De stand-up nunca vi, porque também nunca fui a coisas de stand-up em Portugal, foi muito raramente. Porque o que vejo, o que passa cá para fora, dos poucos especiais que passam cá para fora e dos programas que existem na televisão, é fraco. Aquela coisa das piadas sobre celebridades e de chalaças sexistas. Sim. Que não é o que me interessa na vida. Nada disso. Aliás, é diametralmente oposto àquilo em que eu acredito. Mas continua. Não, era mais ou menos isso. Também estou a ser muito injusto. Nem tudo é chalaças sobre celebridades e chalaças sexistas. Nem tudo o que eu vi também. Não, só nunca vi nada que. Que achasse muita piada. Não. Mais uma vez, posso estar a ser injusto, posso não ter visto as coisas certas. Não sei porquê, mas talvez música portuguesa tenha mais visibilidade do que tipo cinema português ou. Talvez. Não sei. Talvez, sim. Ia pegar nisso. Tu também metes som com. Não sei, um projeto chamado Cimento. Ou, sim. Eu não ia perguntar isso, mas tu perguntas, acho que é no último podcast, que tipo de som é que tu passas? Se calhar não és tu que fazes a pergunta diretamente. Mais ou menos, falei um bocadinho com o Eli sobre isso. O Eli que passa música aqui, muitas vezes, não, aqui onde nós estamos agora. Sim, sim. O que é que eu passo? Nós andamos muito tempo muito à volta do rap. Por exemplo, a última vez que passávamos música juntos, houve muito pouco rap. Ah, passas música com ele? Com Cimento. Ok. Estou a falar de Cimento. Sei lá. Rap, disco, pop, soul, sei lá. Música. Sei lá. Free. Bem, estamos a chegar tipo 1:05. Deixa-me só ver nas minhas notas, sabe? Mas é porque vou chegar a casa e depois vou-me lembrar. Se quiseres, olha, eu vou à casa bem. Okay. Cortas esta parte. Tá bem.